boa tarde, bom no nosso acesso. Muito boa tarde, 1940, informação uniforme para Guarulhos, eu tenho aprovado o 360, se copia? Bom, 1940, autorizado para Serra Bravo, Golfo Meu, nível de voo 360, pelo Whisky 50, decola da pistão do zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após autorizado direto posição Bidev. Controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5542, gol no 940. Afirmativo, gol no 940, autorizado São Paulo, Guarulhos, tipo de voo 360 via Abreu e 50, agora no 90, como é que aí é o Leda, pode ir aqui 10, o transporte 5542, controle 598, copiou o gol no 940. Correto, senhor, chame pronto para o posicionamento 940. Isso que Juliette Charlie, autorizado a prosseguir a terra remota do pátio principal, Charlie, mantendo escuta constante, aporte ao término. Ciente prosseguindo para o área remota do Pátio 1, Whisky Juliette Charlie. 1 no 8 decimal 6. 118.6, grato, esse aqui é o último, um bom dia, um bom dia. Igualmente, um bom pouso. Oi, Salvador, Papa Tango, Vitor Índia, Júlio. Contato radar, suba para o nível 360 na saída Gole. 360, gole, gol no 567. 1 minuto e 917, ok? Silêncio, a proa da toda. 1897, 90 graus, 14 nós. Livre decolagem. 97, autorizado decolagem. Autorizado. 03, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 1 no 8 decimal 6. 3603. Estou em Salvador, TAN 3603, muito boa tarde, aproximação final está 190 estabilizado. Boa tarde, 3603. Tráfego avistado, com vento de 090 graus com 14 nós. Altímetro no 090. Na sua esquerda temos um minuano. Aproximar para 17, ainda afastado. Não vai interferir na sua aproximação. Pista 10 tem um pouso autorizado. 3603. Ok, sente das condições. Tráfego em questão. Autorizado pouso, pista 90, tá? 3603. Pista em direto, autorizado da presente. Final no 7. Chame estabilizado. Checado de fábrica de Ulisses. Está presente, final do ano 7, chama rádio. Isso, 897, saúde e paz aí, feliz ano novo para toda a tripulação familiar, decolou os 34, 19, 8, boa viagem. Obrigado, até a próxima, feliz ano novo, pessoal da tripulação. Salvador, boa tarde, TAN 3897, Tael, cruzando 1900. Boa tarde, TAN 3897, contato radar, suba para nível 340, autorizado por Oi de Leda. Autorizado, Leda, TAN 3897. Está na final de 3 milhas, o Vitor Índia Júlio. Gente, continua igual a liberação, direito. Gente, Júlio. No 601, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 5133 decimal 25, gol no 601. Juliette, pistão 7, vento de 90 graus, 14 nós, tráfego já cruzando o eixo, pouso autorizado. Livre, pouso na 17. Juliette, Índia Zulu, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 2, 8, 6. Grata aí, boa tarde. De bom pouso. Índia Zulu. Índia Zulu, vai prosseguir para 1-0 ou na sequência 1-7? A sequência será para pousar na 1-7, após o externo, positivo? Positivo, chame passando externo para o cancelamento e prosseguir direito no 7 Zulu. 3603, solos 37, 1219, a liberar a direita. Ok, já é a cor 29, obrigado. 3, solicita o pushback acionamento, a posição é 07. No portão 7, são 3603 e grupo tem outro taxiway Echo. 3603, taxi aprovado Alfa e Juliette, portão 05, senhor. Boa tarde, Alfa e Juliette para 05, da 3603. Bono 273, livre posicionamento, senhor. Chame táxi. Chama na Gol 273, muito obrigado. Autorizado, chame livrando a pista para o Pátio 4. Salvador Webjet, Whisky, Juliette Charlie, reportando o término do reboque para área remota, posição 13. Obrigado, Charlie, obrigado e bom dia. Obrigado, é uma boa tarde. Tá, 17. Cancelado, modificado aos 39, vou utilizar esse arco à esquerda para o circuito pela direita, chame final checado, Zulu. Falou, chamar a final checado. Calibrado, Júlio. Obrigado por hoje, só. Bom descanso. Até amanhã. Seu 320. Restrito 320, tá 3897. Comecei de chame centro Recife em 1-28, decimal 8, alterno 1-26, decimal 0. 288-260, obrigado, gol 157. Gol 9072, autorizado final ILS X-Ray, visão no zero, reporte estabilizado no localizador. Cabará estabilizado, gol 9072. Guardando o balizador, tá 3603. Sim, senhor. Pode manter a presente posição? É, sim, senhor. Vou entrar em contato com a senhora. Positivo. Jonas 41, 180 para o Pátio 4, autorizado, Zuru, chame pista livre. Para o táxi com 273, nós estamos com 164 a bordo, 3 horas e 23, Alterna Campinas. Eu copiei Campinas, confirme 164 a bordo e... Positivo, eu confirmo, vamos lá. Então a gente está 164 a bordo, 3 horas e 26 de autonomia, Alterna Campinas, pronto para o táxi com 273. 326, 164, copiado no 273, táxi aprovado, pátio Juliette Alfa, ajuste 1010. No ponto de espera, pistão 0, chame torre 118.62, Jango 273, tenha um bom voo, senhor. Muito obrigado, meu amigo, uma boa tarde, Juliette Alfa, até o ponto de espera. 18 também, chama Gondor 27. Todo comandador, Gondor 940. Você tem livre, senhor. Chame táxi 1940. Centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Ono 25, Ono 3325, obrigado, feliz ano novo. Realmente feliz ano novo e bom voo. Obrigado. Salvador, gol 1273, próximo ao ponte espera 190, pronto para a decolagem. Uno 273, aliás, decolar autorizado, pista 10, o vento é de 80,12. A linha decola, pista 10, gol 273. Estabilizado no ILS, o gol 9072. 072, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 86, gol 9072. Isso é a gol 273. 90,12. Frequência da torre aqui pro gol 9072? Afirmativo 1 no 8, decimal 6, o gol 9072. 86, gol 9072. Oscar Juliette, aguarde. Salvador, gol 9072. 072, avistado, checa o trem de pouso, vento 080 graus, uma dúzia de nós, altímetro no 0, no 0, pouso autorizado. Livre pouso, gol 9072. As informações, 940, táxi aprovado aqui a parte, Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, no 0. No ponto de espera, chame torre 118.62, 940, tem um bom voo, senhor. Cosca Juliette desça para 3 mil pés, que é legal no 0, no 0. Controle bom, Agono 273, decola na sua escuta. Agono 273, contato radar, suba para nível 360, autorizado por Odileda. Leda da presente, gol 273. Oscar Juliette, apenas confirmou, autorizado, vapor de Itapa, Oscar Juliette. Autorizado pro de Itapa, para interceptar a chegada a Mário, Oscar Juliette. Solo Salvador, boa noite, o TAN 3197 com informação em uniforme, solicita Rio de Janeiro, Galeão. 73197, 360 será coordenado, senhor, negócio para 4. 360, na sua escuta, 3197. Libera a direita, 121, desce uma. Libera a direita, mão na delta. Salvador, muito boa tarde. Aproximado com a libera da mão zero. 1940, aliás, mantém a pista no zero. Mantém a pista no zero, bora 940. Nove 9072, boa tarde, táxi aprovado Alfa Índia, portão 03, senhor. Alfa Índia 03, gol 9072. 3197, pronto para cópia. 3197, pronto cópia. 3197, autorizado para Sierra Bravo Golfo Lima, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva direita, subida da EL até a posição Leda, após direto à posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle 119 decimal 8, transponder 5553, TAN 3197. Autorizado, Serra Bravo Golf Lima, decola da 10, com curva direita, saída da EL, depois Leda, voa Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 1198, controle, 5553, o transponder, o TAN 3197. Procedimento correto, TAN 3197, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Chama lá. Uno 940, decolado 52, controle 1, 9, 8, feliz ano novo, saúde e paz, todas as situações. Vocês não nasceram, muito obrigado, controle 398, saúde e paz para todos vocês aí também, um abraço. Valeu. Equador, muito boa noite, é o Goro 940. CT 5241, boa noite, informação em curso, a Vitor, tem o 400 aprovado, o senhor está pronto para corte? Afirmo, ciente da Vitor. CT 5241, autorizado para Sierra Brava, Charlie Foxtrot, nível de voo 400, e decola da pistão no zero, primeira curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 1-6. Controle Salvador, opera em 1-9.8. Transponder 5550, trip 5241. Ciente autorizado 400 para confins, decola da 10 com curva direita na Dael Leda. Após Leda, voa Bridge e intercepta o eixo da Uniforme Zulu 1B. 1198 é o controle de saída, 5550 no transponder, trip 5241. 5550, contagiamento correto, trip 5241. Chame pronto para o posto de estacionamento, qual é a sua posição? Nós estamos no pátio 3. Posição exata eu já te confirmo. Chamará para posto de estacionamento. Sem problema, senhor. Já avisou com o senhor no posto 3. Uno 273, chame centro Recife em 1-25.1, alternando 33.25. 251, 3325, boa noite, ó. Boa noite. Ô Salvador, muito boa tarde, trip 5218, tá abandonando o 190 para 110, informação Vitor, pro Diamante. Boa tarde, trip 5218, acione identificação, na proa de Ah, manda essa para 4.000 pés, QNH 1010. 4.010 para o Adiamanso, 5218. Acionamento 5241 no pátio 3. Pátio 3, livre, senhor. Chame táxi 5241. 5241. Chame de centro Recife, 125 decimal 1 no alterno, no 33 decimal 25. Afirmativo, 125, 1 no 3325, Goro 940, muito obrigado, ótima noite. Comente, boa noite, bom voo. Cosca Juliette, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Táxi 5241 com 64, 340, Uberlândia. 64, 340, Uberlândia, táxi autorizado em frente, primeira direita via. Juliette, ingressando na Alfa, transfira 2186, o tinto no zero.